quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego, sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar, forte como a água do mar, vem me dar novo sentido pra viver. Paz e Iemanjá, pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Natiruts do Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar é forte como a água do mar. Paz e manjar.